melhor é o que quero. Onde o amor seja a prioridade, onde haja respeito mutuamente, onde as crianças cresçam livremente. Um mundo melhor é o que quero. Onde o amor seja a prioridade, onde haja respeito mutuamente, onde as crianças cresçam livremente. Nem pra despicar o peixe nesse caminho. Muitos ali não chegarão aos 30. Histórias não poderão contar. A meta é o progresso, então moleque abre o olho. Não vai pra grupo não, que os homens tão de zóio no morro. Os sábios já diziam que conselho não se dá. Mesmo sabendo disso, eu quero te alertar. O caderno e os livros é o caminho correto. Não deixe se levar pelo desejo do consumo. É só te dedicar e cumprir seu papel, que amanhã será de glória, livre do banco dos réus. E não me diga que o esforço foi em vão. Mais uma mãe na fila, na visita do Mingão, cuja sociedade olha com desconfiança. Essa guerreira sim é um exemplo de esperança. Um mundo melhor é o que quero. Onde o amor seja a prioridade, onde haja respeito mutuamente, onde as crianças cresçam livremente. Um mundo melhor é o que quero. Onde o amor seja a prioridade, onde haja respeito mutuamente, onde as crianças cresçam livremente. Eles concluíram que é um bom negócio. Cadeia cheia fabricando histórias tristes e ódio. No plenário, os caras indicam a solução. Menos escola e mais presídios pela redução. Maioridade aos 16, que país é esse? Em 2050, pode ser ainda bem mais triste. Como na Índia, que aos 7 condenam criança. Na era da modernidade, quem morre é a esperança. Nos dias atuais, tem uns bagulho que já não cabem. Pique racismo, intolerância, é pura maldade. Daqui a pouco, acabam com o direito de ir e vir, e o povo pasta como gados reclusos. E aí, quem vai sofrer com essa história é o negro e pobre. Retrocesso desumano, mas quem planta colhe. Já disse que a revolução tem que ser escrita. O aprendizado vem na qualidade da doutrina. O mundo melhor é o que quero. Onde o amor seja a prioridade, onde haja respeito mutuamente.